passamos juntos, só eu te amei. Eu sei que você vai rir, vai falar que não, que o amor é assim, uma contramão. Eu sei, vai passar, então fica assim. Eu fico vendo os poucos se afastar de mim. O que você não quis, sentimento passou, não está aqui. O que acabou, amor, o mundo vai cobrar. Você vai devolver todo o tempo que eu perdi esperando você. Me dói demais ficar assim fingindo que eu não sei. Que todo o tempo que passamos juntos só eu te amei. Eu sei que você vai rir, vai falar que não, que o amor é assim, uma contramão. Eu sei, vai passar, então fique assim. Eu fico vendo os poucos se afastar de mim. O que você quis, sentimento passou, não está aqui. Porque acabou, amor, o mundo vai cobrar. Você vai devolver todo o tempo que eu perdi esperando você. Vai se lembrar demais que um dia foi meu sonho. Acaba acordando. O que você não quis, sentimento passou, não está aqui. O que acabou, amor, o mundo vai.